Natália, que pediu para contar o testemunho. Vem cá, irmãs, vem contar a bênção. Isto, nome de Jesus. A irmã quer contar uma bênção aqui para a gente. Vamos ouvi-la em nome de Jesus, né, pessoal? Com alegria. Tudo bem, amada? Nome de Jesus, conta para a gente aqui a bênção. Eu e meu esposo, a gente estava planejando eu ficar grávida no final do ano. E estava caminhando. Quando foi no dia 8 de outubro, eu comecei a sentir uma dor aqui na região pélvica, muito forte. Aí, quando foi na quarta-feira, no dia 10, eu fui à médica, com muita dor, ela me examinou e ficou muito preocupada, pediu para encaminhar para fazer um exame. Quando fui fazer o exame, eu estava com um cisto no ovário, um tamanho bastante elevado, e que teria que me submeter a uma cirurgia, que se fizesse cirurgia, eu poderia perder o ovário e eu não poderia engravidar. Então, teria que demorar mais. Aí, isso foi numa quarta-feira, no domingo eu estive no culto, o senhor falou, né, na pregação sobre a saúde, orou, tive aqui, o senhor fez uma oração. Quando foi no outro dia, a sensação que eu tinha é que eu não tinha mais nada. E hoje eu fiz o exame, não tem nada. Jesus curou. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe mais, amém? Jesus é bom, né, pessoal? Como é bom. Eu lembro quando ela veio e comentou, expôs a situação, mas Deus fez a obra. Glória a Deus por isso. Amém?